Você está ouvindo o sistema de rádio Loja das Bagunças. À vista ou em 3 vezes sem juros. O prazer de comprar e a escolha é sua. Tudo em cama, mesa e banho. Enfeites, material escolar, mochilas, brinquedos, tênis com rodinhas vários tamanhos, mesa oficial de ping-pong, penteadeira e cozinhas Hello Kitty, telefone sem fio Long Jump, super poderosas que funcionam de verdade, carro controle remoto, moto twist a bateria Magic Toys, andador Magic Toys, 4 em 1, braço para facilitar as mamães. Aceitamos os cartões Diners Club International, Visa, cheque eletrônico e credit card. Loja das Bagunças, aberta de segunda a sábado, das 9 às 20 horas. Domingo, das 10 às 17 horas. Avenida Penha de França, número 68 e 72. Telefones 2295-6402. 2296-4455. Com super ofertas para você até dia 31 de agosto.